Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Vem aí quem está do seu lado, se tem alguém que você não conhece. Fala com essa pessoa. Atrás de você, na sua frente. Vem aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sentam-se em casa, amém? Amém, irmãos? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. É o anjo da igreja em Sardes, escreve. Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouve. Guarda-o e arrepende-te, porque senão virei, porque senão vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de todos os seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Senhor, a tua palavra, que por si só já basta, que nós queremos é que o Senhor ilumine nosso entendimento, para que nós possamos aplicar essa palavra em nossas vidas. Nós, Senhor, reconhecemos que se o teu Espírito Santo não fizer essa obra, nós estamos aqui perdendo tempo. Nós queremos e necessitamos que o Senhor transforme essa palavra lida, essa palavra escrita, em palavra viva em nós. Transforma ela em uma palavra rema, transforma ela em uma palavra que vai ser como alavanca, como vai ser como a tua própria mão tangendo as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, toda resistência humana, natural, sobrenatural, nós resistimos agora em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos sentir o teu perdão, queremos sentir, Senhor, queremos perceber a ação do Senhor nas nossas vidas. O Senhor pode revolucionar a nossa história com o sopro do Senhor, do teu fôlego. Faz isso em nome de Jesus. Fala conosco como o Senhor falou a Sardes, Senhor. Nos dá essa esperança, nos mostra o que temos que ressuscitar. E sopra o teu fôlego de vida sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. O apóstolo João, já bem idoso, estava lá preso na ilha de Patmos, que era tipo um Alcatraz naquela época. Ali se colocavam presos políticos que não poderiam ser mortos, porque a morte deles poderia trazer um desequilíbrio ao império. Então, ali eram colocados presos que tinham alto poder de influência, e eles podiam escrever cartas, até como estratégia romana, para poder interceptar essas cartas e ver quais direções eles davam aos seus. Por isso que as cartas de João são tão enigmáticas. Algumas são muito claras, como essas escritas às igrejas. João, aquele homem cheio de amor e cuidado, era bispo sobre essas igrejas, era o pastor desses pastores, que são chamados aqui em Apocalipse dos anjos das igrejas. Então ele fala ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, e assim vai. Claro que ele não está falando ao anjo ministro de Deus, aquele anjo que voa, que tem asa, que é um ser etéreo. Ele está falando aos ângelos, aos mensageiros, aqueles pastores, aqueles líderes que eram responsáveis pela igreja ali. Amém? Então, João, levado pelo próprio Senhor, toma a caneta, a pena e o papel, papiro provavelmente, o pergaminho, e escreve direções muito claras sobre o que Jesus queria das suas igrejas e aquilo que estava indo bem nas igrejas. Aconselho que você leia e aprenda com isso. Existem alguns teóricos que acham que cada carta é uma fase da igreja. De certa forma, há uma coincidência histórica com isso. Mas é um fato, as igrejas existiram ali, na Ásia, e em alguns lugares, até hoje, você encontra ruínas das construções que havia naquele tempo, e a gente vê que é uma base arqueológica absurda, enorme para a gente entender que, de fato, era assim. Mas além, e muito maior do que as bases arqueológicas, é ser a palavra de Deus escrita, amém, irmãos? E essa palavra de Deus, ela traz vida para nós. Muitas vezes nós resistimos a algumas coisas que ouvimos, mas eu queria que hoje você se esforçasse mais do que nunca para ouvir aquilo que Deus tem para você. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade em ir ao médico para buscar um diagnóstico. É do ser humano essa dificuldade, principalmente se tem algum parente que morreu com aquela doença. Então, a gente às vezes prefere não ter o diagnóstico, achando que talvez é melhor morrer sem saber, ou então achando de forma bem consciente, que não dá para saber, não dá para defender algo tão absurdo, acho que é melhor não ir para o médico, porque vai que ele descobre alguma doença. Melhor não ter doença. Mas não ir para o médico não lhe exime de alguma doença, ao contrário. Então a ideia é o seguinte, eu quero que você ouça e busque de Deus, Senhor, o que é para mim aqui? O que é que o Senhor tem para mim aqui? Qual é o teu diagnóstico para a minha vida? O que é teu diagnóstico para nós como igreja? O que é teu diagnóstico para nós como igreja nas casas, núcleos? O que é diagnóstico do Senhor enquanto a minha vida com a minha esposa, com a minha família? O que é diagnóstico do Senhor enquanto a minha vida pessoal? E eu quero que você tenha coragem de buscar de Deus o que Deus tem para falar para você hoje. Amém? Ao anjo da igreja em Sardes escreve, a ordem do Senhor para que ele escrevesse, é o pastor responsável pela igreja em Sardes. Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus. Os sete espíritos de Deus diz a respeito da perfeição de Deus. Sete, a gente sabe que na cultura hebraica é o número completo, o número da perfeição. Deus só tem um Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Mas quando ele fala dos sete espíritos de Deus em Apocalipse, ele está falando da perfeição, de que é completo, de que nada passa do controle dele. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, quem está falando para você sabe exatamente a situação que você se encontra. Não tem como escapar de Deus, não tem como se eximir dos olhos de Deus, porque eles vão levar vida para você. O que Deus olha é com a intenção de levar vida. E Deus está muito ciente do que acontece aí em Sardes. Essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas se referindo às sete igrejas dessa região. E ele diz assim, olha, como quem diz, eu estou escrevendo para as igrejas, estou levando a direção para as igrejas e você não está fora não, Sardes, você está aí, mesmo sendo tão poucos fiéis que se encontram aí no meio de vocês, ainda assim, você é minha igreja. Conheça as suas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Voltando à metáfora com o médico, às vezes é assim. Às vezes a pessoa parece estar muito bem de saúde, até o médico passar aquela bateria de exames. E quando ele passa os exames, às vezes você dá um susto. Assim, meu Deus, eu sou tão magrinho, estou com um colesterol tão alto. Como é que pode isso? Se eu estou magrinho, eu estou com um açúcar tão alto. Eu achava que eu estava tão bem, que eu era tão saudável. O que está acontecendo? Eu tinha para mim que eu era muito forte, muito saudável. Afinal de contas, eu cresci comendo coisa boa, coisa da roça. O que está acontecendo comigo? Sardes significa pedra preciosa. Provavelmente um rubi, uma pedra vermelha preciosa. Sardes também significa lugar de escape, riqueza. Ele diz assim, olha, conheça as suas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sardes significava, se a gente pudesse sintetizar os nomes, assim, a preciosa vida, o precioso escape, a preciosa melhora. É quase uma vitória da conquista. E aí o Senhor, ele faz uma antítese aqui entre o que as pessoas acham de você e o que você é. Mas não só o que as pessoas acham de você e o que você é. Ele faz também uma antítese entre o que você acha que você é e o que você é. Você sabia que você não é o que você quer ser? Você pode até se tornar o que você quer ser, mas você não é o que você quer ser. Você é o que você faz. Irmãos, se eu pudesse resumir a palavra de hoje em uma frase ou duas, eu diria assim, que o que Deus quer nos dizer hoje é que nós precisamos acordar para a nossa real situação. Há uma letargia, há uma inércia, há às vezes um automático que a gente entra e às vezes a gente acha que está bom só porque não é pior. Você já viu aquela velha história assim, eu não mato, não bebo, não fumo, não roubo? E o que eu tenho aprendido assim de Deus é que o natural na vida de quem recebe a Jesus, o natural é o sobrenatural. O natural é uma ascensão onde eu cresço em Deus e eu desenvolvo em Deus. Olha, não tem como você olhar para o Evangelho e você ver a vida desses homens, todos eles, você olha, abre o livro de Atos e você lê e você vê como Deus fez uma proeminência, como Deus fez pessoas tão anônimas serem tão usadas por Ele. Algumas delas eram pessoas que não valiam nada, ninguém dava nada por elas. O próprio apóstolo Paulo. Paulo, quando ele recebeu Jesus, ele era um nada no meio da igreja, ele era um risco na igreja. E ninguém queria conta com Paulo. Até que Barnabé é um apelido. Barnabé é um apelido que significa filho das consolações, é o filho do Espírito Santo. O homem era tão parecido com o Espírito Santo, botaram esse apelido nele. Você, rapaz, você, o seu nome agora, quem é? Que é aquele filho do Espírito Santo, aquele cara que parece com o Espírito Santo, por quê? A palavra parácletos, que é a palavra grega para Espírito Santo, não é para Espírito Santo, mas para advogado, para intercessor, mas é usada para o Espírito Santo, ela quer dizer aquele que está ao lado apoiando, aquele que está ao lado inexoravelmente, aquele que está ao lado todo o tempo, aquele que não desiste, aquele que te representa a qualquer custo. Aí olharam para Barnabé e falaram, você é um paráclito. Você não desiste quando você investe na vida de alguém? Que coisa! E glória a Deus, que Deus providenciou um Barnabé para Saulo. E aí Saulo pôde viver e se tornar aquilo que Deus tinha para ele. Mas o que é que eu acredito que eu sou? Onde eu acredito que eu cheguei? Paulo, que não era nada, virou um dos homens mais importantes do Evangelho, provavelmente morreu decapitado, enforcado, teve uma morte terrível, mas nunca alguém teve uma vida tão proeminente no Evangelho quanto o apóstolo Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, Deus, Ele é ciente. Eu tenho dito isso aos meus irmãos e aqui para vocês. Deus não é tão grande que seja distante. Deus não é tão enorme que seja indiferente com os seus pequenos problemas, com suas pequenas frustrações. Se você tem uma vida que não tem nenhum tipo de ascensão em Deus, se você não cresce em nada com Deus, se você não ora mais, se você não lê mais a palavra de Deus, se você não comunica mais essa palavra de Deus, os anos passam e cada vez você fala menos de Deus, você vive menos Deus, existe uma coisa muito séria e grave na sua vida e você precisa de um choque. Você precisa ser ressuscitado. O natural na vida do crente é uma ascensão sobrenatural. E às vezes nós achamos que isso é culpa de Deus quando não acontece. Ah, eu acho que Deus podia me usar mais. Deus podia me dar mais talentos. Deus podia me dar mais dons. Deus podia me fazer assim mais inteligente. Deus podia me fazer assim mais. Mas eu acho que Deus não quer muita coisa comigo, não. Eu acho que Deus prefere aquela moça ali. Eu acho que Deus prefere aquele rapaz ali. Eu acho que Deus não me deu essa revelação ainda. Só que não é o que a Bíblia ensina. Vamos ver? Conheço suas obras que tens nome de que vives e estás morto. Irmãos, que em nome de Jesus a gente... Você viu na porta aí tem uma placa escrita assim, vida nova. Você já pensou se isso aí não está dizendo para a gente? Isso é nome de vida, mas você está morto. Interessante que Jesus, médico dos médicos, ele nunca dá um diagnóstico assim, dizendo... Você pode ler os textos, todas as cartas do Apocalipse. Ele sempre dá o diagnóstico com a esperança sobrenatural, crendo contra crendo contra a desesperança. Eu sempre que Deus traz uma direção, uma situação, ele dá o escape também. Ele diz assim, ó, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Irmãos, aqui o Senhor fala de uma responsabilidade absurda que nós temos de consolidação da igreja, de consolidação dos crentes. Uma das coisas que mais cuida da igreja é quando a igreja cuida de si mesma. Então eu digo aos irmãos que acompanham, discipulado, eu digo, olha, vocês já são discipulados há um ano, dois, vocês têm que fazer discípulos. Porque é o cuidado que a igreja tem com a igreja, uma das marcas mais efusivas de que Deus está agindo no meio daquela igreja. A igreja onde todos são cuidados e só são cuidados, ela já morreu e acha que não está viva. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se engane. Não se engane. Não é porque uma igreja tem uma frequência muito alta, não é porque a frequência tem uma entrada financeira muito alta, não é porque a frequência tem uma excelente banda de música, não é porque a frequência está num bairro legal, não é porque a igreja tem um super prédio, que a igreja é igreja, a igreja é igreja, como o Senhor caminha no meio dela. Amém, irmão? Porque é o Senhor que tem um candeeiro na mão, e Ele que diz quem é igreja e quem não é igreja. Você pode ler isso aqui no próprio livro de Apocalipse. Então, o que eu quero com essa ministração é trazer uma vacina, é trazer um remédio para que a gente tenha esse antídoto na mão e possa usar ele de forma imediata. Então, vamos entender o seguinte, o Senhor está falando aqui, olha, vocês têm nome de vida, mas vocês estão mortos. Mas vigiem, e o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Ele está falando assim, olha, as obras que vocês têm, têm que se voltar para a consolidação daqueles que vocês ainda têm. Amém, irmão? Você está aqui comigo, diga amém. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouve. Guarda-o e arrepende-te. Você acha que você, na sua igreja, tem recebido palavras de Deus? Diga amém. Agora, não responda. Eu também não vou responder. Por favor, não responda. Você acha que você tem cumprido o que você tem ouvido? É muito interessante, irmãos, porque a gente vê aqui uma situação muito delicada. É bom a gente pregar outras cartas, né? A gente pregar Filadélfia, porque aí a gente já conhece, sabe, e coisa e tal. Mas ninguém quer mexer muito com Sardes, porque é como se Sardes estivesse na UTI sem jeito de sobreviver. Mas não esqueça, Jesus é o mesmo médico que dá o diagnóstico e que dá a cura. Ele diz assim, olha, vocês têm que se consolidar. Vocês têm que parar com isso de só querer receber, de só querer ser cuidados. Vocês têm que, de uma vez por todas, levar a sério o Evangelho e entender que Jesus disse, ide e fazei discípulos. Cada um de vocês tem que ter um compromisso com outras vidas. Porque quando você compromissa com você mesmo, você não tem compromisso com nada. Lembrem-se do que vocês têm recebido. Será que vocês não têm recebido? Do que vocês têm ouvido, será que vocês não têm ouvido? guardem o que você tem. Jesus diz: aqueles que me amam são os que têm os meus mandamentos e os guardam. Esses são os que me amam. O problema é que tem uma intenção do inferno de divulgar uma incompetência generalizada, e o diabo, ele trabalha muito em convencer de que você é incapaz de fazer qualquer coisa para Deus. E são argumentos muito bons. Mas você tem pecados, Satanás diz, disfarçado de Espírito Santo. Como vai fazer a minha obra se você peca? A Bíblia diz em João, aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. A melhor resposta para o diabo é assim: olha, meus pecados eu resolvo com o Senhor. E se a obra fosse feita por quem não tem pecados, a obra não seria feita. Outro argumento que o diabo diz é: ah, mas você já faz muito entregando seu dízimo. Irmãos, glória a Deus que você é dizimista, isso é bom para você. Muito bom mesmo. A gente falou nisso tirando a oferta. Mas entregar o dízimo não lhe exime de entregar a vida. Não lhe exime, não tira o seu prazer, o seu privilégio de entregar a sua agenda, de entregar a sua casa. São coisas muito simples o que eu tenho dito. Irmãos, cada um de nós, se não pode ganhar ninguém, porque não tem tempo, está desperdiçando seu tempo, está gastando dinheiro com o que não é pão. Você tem que organizar a sua vida para que no mínimo esteja investindo em uma, duas, três pessoas. Não dá para você, chegar aqui e ver algumas cadeiras vazias e isso não incomodar você. Aí você diz: ah, pastor, mas eu ainda não estou pronto. Eu preciso ser um pouco mais crente para falar do amor de Deus. Onde está isso na Bíblia? Você só precisa ter tido experiência com Deus para falar daquilo que Deus fez e está fazendo com você. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Ah, pastor, mas eu não tenho para quem falar. Providencie. Irmãos, sabe o que eu estou dizendo para vocês? Porque tem momentos que ou a gente começa a reproduzir aquilo que vive ou começa a achar uma chatice. Então, o que João está escrevendo aqui, a igreja de Sardes, é o seguinte: olha, há um problema grave na sua vida aí. Mas olha, há solução para isso. Vocês precisam se consolidar. Vocês precisam investir naqueles antes que eles morram, naqueles que estão para morrer. Ser vigilante, consolide o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Claro que claro que João aqui não está falando que eles não fazem nada que agrada a Deus. Não é isso, está fazendo assim: olha, vocês estão investindo em coisas que são, e esse investimento em coisas, ele não é a prioridade. A prioridade é que vocês investam em pessoas. Pergunta e não responda, por favor: o quanto você investe em pessoas? O quanto você investe em seus filhos? Quando você para orar com ele, para ler a Bíblia com ele, para ensinar os princípios de Deus para ele? Você tem tempo para ele? Você tem tempo para falar do amor de Deus? Você tem tempo para poder atrair a presença de Deus para sua casa? Então por que a gente diz para Deus: mas Deus, por que o Senhor não fez por mim? Ele falou assim: eu não fiz por você? Quando? Eu te dei os ingredientes do bolo, lhe dei a receita, lhe dei o forno. Você quer o bolo pronto? Você pode fazer prova de mim se eu não fizer a minha parte eu tenho feito. Vamos lá, que não quero demorar hoje. Irmãos, em nome de Jesus, arranje tempo para Deus. Por favor, faça isso. Você arranja tempo para um monte de coisa. Arranje tempo para Deus, urgente. Pare de achar que você pode deixar para a semana que vem. Ah, não tenho um compromisso com Deus porque eu estou me preparando. Eu estou... Ah, não, Deus tem paciência. Eu vou... Não, eu vou depois. Você gosta da presença. Você gosta de estar com os irmãos. Você gosta de receber os princípios. Tem uma postura. Isso é maravilhoso. É maravilhoso dizer sim para Deus, arranjar tempo para Deus, abrir sua casa para Deus, buscar, cuidar, é bom demais. E, desculpa, de todo o coração, mas eu não posso açucarar isso. É bom, mas é doloroso, é cansativo. Mas não tem comparação melhor do que com o parto. Há coisa mais dolorosa, mais cansativa do que a mulher parir? Não há. Mas vale a pena, amém ou não? E ele diz assim, ó, lembre-se de onde você caiu. O que você tem recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Maravilha, ainda dá tempo para a gente, irmãos. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. De repente, Jesus diz, basta. E tão amoroso que ele é, ele nos corrige. Mas não digo isso para assustar, não. Estou dizendo para você o seguinte, que isso até lhe ajuda, porque você sabe que ele está para chegar. Deus tem olhado para você, não só para te vigiar, mas para te servir. E é bom você lembrar disso. Existem pesquisas que indicam o quanto que as empresas rendem mais quando se instalam câmeras de monitoramento. Isso é do ser humano, meu irmão. Não fica com medo do castigo de Deus, não. Fica feliz do que Ele quer ser seu braço direito. Vigie. A Bíblia diz que nós devemos ser achados fiéis. Ninguém aqui se culpe porque não é perfeito. Se culpe porque não tem investido em melhorar. Ele diz, ó, se não conhecerás de modo... Perdão. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tenho, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você está no lugar, no trabalho, onde seja, e você olha em volta e diz assim, é difícil aqui. Mas Deus tem palavra também para quem está fazendo o que tem que fazer. E o que ele tinha a favor de Sardes era aqueles que não se contaminaram. Mas qual é a contaminação de Sardes? A contaminação de Sardes, irmãos, é uma falsa consciência de si mesma. O grande pecado de Sardes é um equívoco entre o que acha que é e o que é. Mas existiam pessoas ali em Sardes com as vestes brancas. E Jesus faz uma metáfora aqui com Sardes, que era uma cidade que exportava tecidos e ganhava muito dinheiro com isso. E ele diz assim, mas tem alguns aí que têm as vestiduras brancas. Ele diz, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Que garantia maravilhosa, hein, Lucas? O Senhor, ele diz assim, você pode dizer assim, sim, pastor, e aí? Como é que a gente faz? Sejam desses com vestiduras brancas, que não se contamina. Tenha uma profunda e convicta convicção do que é você diante de Deus, e você só vai saber quem é você se você se aproxima de Deus. Os sacerdotes, eles tinham uma bandeja de bronze, polido, e ali era deitada a água. E eles lavavam a mão ali. Mas qual a intenção maior disso? Eles viam o próprio rosto quando tocavam a água. Eles se viam antes de chegar à presença de Deus. Eles se consertavam, eles se organizavam. Quanto mais a gente busca o Senhor, irmãos, quanto mais a gente anda com os irmãos, quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente fala da palavra, quanto mais a gente fala do amor de Deus, mais a gente começa a perceber o quanto a gente precisa melhorar. Tenho aqueles que não se contaminaram e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Irmãos, você já pensou o que é? É uma promessa muito forte, meu irmão. Jesus diz assim: olha, você vai andar comigo, você de branco e eu de branco também. E eu garanto que não vou apagar o seu nome do livro da vida, eu não apago o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus santos anjos. Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Diga amém. Amém. O Senhor, ele ora por você. A Bíblia diz que nós temos um intercessor junto a nós, o Espírito Santo, e temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém? Então, Jesus, ele fica lá, né, falando de você, intercedendo por você junto ao Pai. E imagino que quando você acerta, Jesus diz alguma coisa tipo assim: olha, Pai, como ele está indo, vem, Pai, olha lá, Pai. Quando eu vejo a Sofia dançando aqui, quando eu vejo a Sofia na escola, eu fico assim, e ela vai conseguindo. Outro dia eu cheguei assim na porta da sala dela, eu trabalho lá na escola dela também, e aí eu vi ela lendo, né, a professora falando, ela lendo, e eu fiquei assim, tão feliz com aquele progresso dela. Jesus quer ficar feliz com seus progressos. Ele é seu irmão mais velho. Ele ajuda. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não fica aí perto, né? Senhor Jesus, nós temos ouvidos. E nós queremos ouvir o que o Senhor diz à tua igreja. Nós vamos sair daqui, Senhor, em nome de Jesus, de uma vez por todas, dispostos a buscar quem nós somos mesmo no Senhor. Nós não queremos mais estar enganados. Nós não queremos mais ter uma vida que só cuida dos nossos interesses e achar que está tudo bem. Não queremos mais ter umas finanças que só cuida do nosso interesse e achar que está tudo bem. Não queremos ter mais só uma agenda que cuida do nosso interesse. Nós buscamos ao Senhor só para uma estratégia, para melhorar, só para ser abençoado e achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Nós precisamos entender que tudo mais que não é o Senhor é bico na nossa vida. O Senhor é a prioridade. É para o Senhor. Porque o Senhor nos fez tua prioridade. Abrindo mão na vida. Morto com a morte dolorosa, cruenta. Nu, pendurado no madeiro. Com o Pai inimigo do Senhor. Por causa dos pecados nossos que estavam em ti, Jesus. Porque não há pacto da luz com as trevas. E Jesus se fez maldição, se fez maldito, sem haver ter havido cometido um pecado. Como alguns dizem, Senhor, o pior do inferno não é o fogo e os bichos, o pior do inferno é a ausência de Deus. E Jesus viveu isso por mim. Senhor, nos batiza com esse amor, Senhor. Deus, a partir de hoje, nós queremos olhar para a nossa agenda e dizer: cadê o tempo de fazer discípulos? Cadê o tempo de crescer em Deus? Cadê minha prioridade? Porque eu não faço um monte de besteira que eu fazia antigamente? Isso não quer dizer que eu estou sendo aprovado por Deus, não. Eu não quero ser pego de surpresa com a grande disciplina de Deus, com a grande correção de Deus. Eu não quero isso. Eu quero que ele olhe para mim, se alegre em mim. Eu quero que ele veja um sujeito quebrantado, que reconhece que é imperfeito, que quer crescer em Deus, que não estacionou. Eu não aceito essa lei da inércia para mim parado. Eu quero a lei da inércia para mim em movimento, para movimentar mais em Deus. Senhor, em nome de Jesus, Deus, aqueles que aqui ainda têm as vestes lavadas no Senhor, que o Senhor persevere. E aqueles que não têm, aqueles que têm errado como eu, aqueles que têm perdido o foco como eu, aqueles que têm sido preguiçosos como eu peço misericórdia. Porque, Senhor, nós não podemos perder o foco, nós não podemos desistir do que é eterno, nós não podemos, Senhor, não podemos, porque aquele que é chamado a uma obra não pode se embaraçar com as coisas aqui de baixo. Então nós pedimos misericórdia, nós, Senhor, pedimos misericórdia. Nos faz voltar, Senhor, ao Teu chamado. Nós não queremos ser arrebatados pelo Senhor de surpresa com Tua disciplina, com Tua vara de ferro sobre nós, porque o Senhor é amor, mas também é justiça. O que nós precisamos é de perdão. Nós queremos recomeçar. Nós queremos, Senhor, ir além. Nós queremos, Senhor, nós que já vivemos mais do Senhor, nós que já estivemos em lugares altos do Senhor, nós queremos, Senhor, desfazer todo o sofisma, toda a falsa verdade sobre o que nós achamos de nós, e queremos nos ver alguém que precisa crescer, queremos nos ver com pessoas que precisam amadurecer, queremos nos ver com uma igreja que não tem vida só na placa, mas tem vida na vida. Tem misericórdia de mim, eu te peço, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você ainda me ama, diga amém. Então, glória a Deus. Irmãos, nós temos uma... Pode sentar um pouquinho.